Frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência, sob o prefixo ZYU575 para o município de São Carlos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Vista, o espaço dedicado pela Rádio Fiscal para a educação básica. Aqui tratamos do ensino fundamental e médio. Alunos, professores, têm aqui o espaço para expressar o seu ponto de vista, o seu trabalho, o seu talento, seja ele intelectual ou artístico. E também trazemos pessoas da comunidade, né? A gente tem por costume também prestar serviços. No último programa a gente trouxe para cá, né, o professor lá que falou sobre imposto de renda, enfim, a gente tem... O José Nildo. Enfim, um contato direto com a comunidade, aqui é o espaço da comunidade. E hoje nós temos aqui os professores e o Dinho, né? O Dinho Cardinal, que... é um antigo morador da Vila Prada. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Vila Prada também. A professora Fernanda Ricciardi Cardinal, que é vice-diretora da Escola Jesuíno de Arruda. Professor Adilson Marques. Promoveu a Fernanda aí. Coordenadora. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos? Muita calma. O Adilson Marques, que é professor da UAT, doutor em educação também. E o Clésio Aniceto, né, amigo aqui da Escola Jesuíno, doutor em Química. Já viu que está falando em Química, sem falar que o Clésio é doutor em Química. Besteira. É isso, amigos. Nós vamos conversar, vamos ter um bate-papo informal, vamos dizer assim, né? Conversar sobre o projeto que a Escola Jesuíno de Arruda também está desenvolvendo com a UAT, exatamente sobre a história da Vila Prada. É isso. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Dinho. Boa tarde, Adilson. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. O papo vai ser legal, né? Uhum. Bom, a gente só vai ressentir um pouquinho da foto do nosso amigo Osmar, que também sabia pra caramba da história da Vila Prada. Mas hoje, onde ele estiver, ele tá dando palpite dele. Com certeza. Legal, mas a gente já tem o Dinho, tem muitas pessoas aí da comunidade ali que praticamente, entre aspas, fundaram a Vila Prada, né, Dinho? 76 de idade já ali. É? Só naqueles, se Deus quiser, daqui 10 dias, né? Não, 9. 77. Só naquele cantinho da Vila Prada do Jesuíno, né? Mas ali o senhor sempre morou ali onde o senhor mora? Não. Da rua larga, onde é a serralheria do Núcio ali. Dali mudei para Bernardino, quando meu pai comprou um terreno ali. Dali, em 59, eu comprei um terreno na Salão, onde eu moro hoje. Mas em 59. Não tinha nada ali, então. Não. E depois passaram a máquina, lá limparam o pasto, falaram que ia fazer cemitério. Que desespero, mano. Onde o senhor chegou, conheceu o campo do Guanabara. Aí virou um campo de futebol. Era alegria nossa. A molecada, tudo. E o tempo foi passando. Um lugar muito gostoso ali na Prada, viu? Cercado fazendo, né? Eu estava conversando com a Fernanda ali fora sobre a água, a situação de hoje, né? São Carlos é rico de água. Com tudo que fizeram, acabaram. O tanque da Lagoa Serena, que tem um belo nascente ali, acabaram com o bicão. Era um tanque ali que era a fazenda do Medeiro, né? Que era coisa de outro mundo. Hoje você vai abastecer aqui embaixo da cidade, na ladeira, posto Biquinha. Por que que é posto Biquinha? Cada água que tinha ali também. Era... não existe. A Lagoa Serena mesmo, que beleza que era aquilo. O senhor falou. Era uma fazenda dentro da cidade ali. Era um cilindro, tudo que tinha ali dentro. Hoje... você não acha lugar para nada, mas para construir mais nada. Tomaram conta de tudo, né? É o caso da Vila Prada. da Bernardino para cima, era mais ou menos ali no setor do Botafogo, quase, começando a Salão ali, né? Que tinha um pouquinho de casa ali, começando a Bela Vista, porque era da Bernardino para baixo. Aí depois foi crescendo, crescendo, crescendo. Surgiu aquela novela, Redenção. Partiram lá pra cima, fizeram aquelas casas. Aí... E quem que era fazendo ali? Ali do outro lado, pra baixo, dos Medeiros. Medeiros? E depois, né, tratava, eu não me lembro, o nome ainda chamava do Turco, né? Fazenda do Turco. Turco. E para baixo, que onde é Pedreiro Bandeirantes hoje, é o João Ferreira. Ele morava em frente ao La Salle, lá embaixo. Ele tomava conta de tudo aquilo lá. Depois era outra fazendinha da Mora, ali olhou para Caimbu hoje. Era só criança, foi do Calipto Brandeiro. E bicho da Cida também. Tinha que se virar, velho, senão... A vida era corrida, né? Eu nasci na Vila Prado e cresci e continuo próximo. E aí, até pelo meu histórico familiar e tal, eu sempre gostei de ler história, adoro foto, né, tal. E quando a gente fala em Vila Prado hoje, dá um certo status, né? As pessoas falam, ah, a Vila Prado tem tudo, não precisa sair, porque tem todo o comércio, tem toda a infraestrutura. Mas é importante lembrar que a época que eu estava falando, quem morava na Vila Prado era totalmente discriminado pela sociedade, assim, que era tido como índio. A linha de trem era um divisor, quem morava na vila não podia ir para o centro. E era motivo de briga, inclusive de gangue. Né? E isso eu sei até porque meu pai conta, né? O seu Dinto aqui pode contar, provavelmente os professores aqui também sabem, que era uma briga. E a Vila Prado, hoje o Senai e a Escola Jesuína, que são os extremos da Rua Larga, foram feitos no sentido de educar e familiarizar os índios que estavam do outro lado da linha. Né? A linha era o divisor de água, sendo que a Vila Prado iniciou como bairro operário, que eram as pessoas que iam trabalhar na linha do trem. A Rua Larga, o formato dela, a linha dela mesmo, é para imitar a linha do trem. Né? E por que que gosta de influir até a Bernardinho? Era aquele pedaço, que eram as pessoas que iam trabalhar no trem, né? Na FEPASA, né? Acho que era a FEPASA, né? Já era do Conde Companhia ainda. Paulista. Companhia Paulista, anterior ainda. Então, hoje, né, a Vila Prado, eu acredito que seja bem valorizada e tal, mas já teve um momento de ser totalmente discriminado. E as pessoas, inclusive, terem vergonha de falar que moravam porque na Vila Prado. Desde sempre, né? Hoje, dentro da escola, eu sou professora de sociologia e eu escuto dos alunos. Já trabalhei em alguns bairros e falo, nossa, só o fato de falar que mora em tal lugar, as pessoas já excluem, né? Como se o ônibus, a gente não tivesse acesso ao ônibus, porque é mais difícil, porque vai perder hora e tal. E isso também existiu na Vila Prado, né? Minha família, eu sou de família humilde e tal, do lado do meu pai, meu avô era verdureiro, de vender verdura com carroça, e vendia na toda Vila Prado e tal, não sei o quê. Então, muita gente conhecia, mas a minha avó era lavadeira de roupa. E minhas tias iam levar e buscar essa roupa no centro, e tinham que ser as mulheres, porque se fossem os homens, apanhavam. Minha avó também era lavadeira. Lá ali no centro, buscava o que fazia para o Vila Prado. E minhas tias que iam buscar. Meu pai é o filho mais velho, mas ele não podia ir. Porque às vezes que ele foi, derrubou roupa que já estava limpa na linha, já saiu briga, sujou, deu problema. Então as mulheres iam, que aí não tinha problema. Né? Uma coisa que parece tão distante, mas, né, que hoje tem essa questão de domínio territorial, então já tinha. 50 anos atrás tinha. Quando o senhor era criança, mais ou menos a Vila Prado era que tamanho, mais ou menos? Entre ruas. Olha, a Vila Prado era pequena. Da Bernardino, da Bernardino para Ana Prado, e a linha do trem. Bernardino, Rua Larga e a linha do trem. E com isso, a Rua Larga também não era completa de casa, não. E até onde? Um, dois, três, quatro? O quarteirão, inclusive eu estava comentando com a Fernanda, a gente saía aquela terra, aquela gonchumba que tinha na Rua Larga. Você olhava assim, nossa senhora, como é dura uma condução, né? Para ir para a cidade tem que ir a pé, para vir na Santa Cruz, lá no Diocesano La Salle ou na estação. pegar o bonde. Eu falei, na rua tem quatro condução, rapaz. Eu fui lá do Lalá, o Biléu, a família do Arthurismo ali. E no fim da salão, lá embaixo, no Narvaez, lá, tinha outro cara, tinha uma chimbiquinha 29. Hoje, se você ver, cada casa tem dois, três carros. Você não acha nem lugar mais. É que eu falei pra Fer, a saudade fica. E o progresso vem vindo. Só que, infelizmente, o progresso não é como a maioria esperava. Porque fugir do progresso, a educação, o respeito, o que ela acabou de falar aí, ela não citou os apelidos. Era a Vila dos Índios, era a Vila das Cabras. Você não podia ir na Vila Isabel, você achava uma namorada tal na escola, quando a gente estudava, não era o pronto-socorro da avenida. Você arrumava uma menina da Pureza ali, ou da Vila Pureza, você nem inventava, rapaz. Eu não inventava, pegava você de pau. E assim era. Nós vamos fazer um rápido intervalo musical. Ensino básico em revista. Começasse a chorar. Senhor mandava amarrar nanaê e chibatar nanaê. Sentia a pancada do Enanaê. Quem vai dançar na Mujunga, na nanaê? Come on. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico Revista. Hoje aqui no bate-papo informal, né, falando um pouquinho sobre a história informal da Vila Prado, né, o dia a dia da Vila Prado. E hoje, para isso, nós trouxemos aqui o Dinho, o Cardinal, que é um morador há mais de 70 anos da Vila Prado. A professora Fernanda Ricciardi Cardinal, que é socióloga e que é também coordenadora da Escola de Estudos de Arruda. Professor Adilson Marques, que é professor da UART e também doutor em educação, e o Clésio, né, que faz parte do projeto também, professor da Escola Jesuína, doutor em Química. O Adilson, nós estamos com os trabalhos técnicos da Débora e do Henrique, tá? Muito obrigado, gente. Estamos na dupla hoje, a dupla dinâmica. O Adilson, é mais ou menos isso que você visa buscar com o projeto? Então, esse projeto, um pouquinho da UAT, né? A UAT é Universidade Aberta da Terceira Idade. Ela está completando agora, no dia 6 de março, 20 anos de idade. Então, ela foi criada no Campo do Rui, né? E em 2007 teve o segunda escola, que é na Vila Prado. E desde 2007 eu leciono lá na UAT, né? E os alunos, grande maioria dos alunos, nasceram, viveram na Vila Prado. Alguns vieram de outros lugares, mas já moram na Vila Prado há muito tempo. Então, o bairro tem essa característica de ter uma certa unidade, uma identidade ali própria, né? Então, em 2008, a gente fez um projeto, também tinha esse mesmo objetivo, de fazer um levantamento da, não diria tanto histórico, né? Mas a cultura e a memória, porque tem um aspecto mais subjetivo, né? Como que a vivência do bairro e tal, assim, uma preocupação com a história propriamente dita, né? Que a história, mas é um sentido positivo, né? Positivista da coisa, de buscar a verdade, não, mas os relatos, as lembranças e tal. E a gente fez o projeto, na época, focado na igreja de Santo Antônio. Então a gente levou várias pessoas que tinham histórias para contar sobre a igreja, inclusive um senhor que foi o modelo lá para o pintor, eu não lembro de cabeça o nome do pintor, né, era um pintor italiano que veio, que pintou a igreja. E o rapaz, né, na época era uma criança, foi o modelo dele. Então ele contava lá que ele ficava segurando um cabo de vassoura e o rapaz lá, o pintor, pintava lá um senhor com uma espada na mão e tal, né? Então, assim, várias histórias sobre a igreja. E depois a gente acabou não dando continuidade e esse ano, né, conversando com o Toninho, falou, vamos tentar fazer uma parceria e retomar a ideia e juntar, né, a UAT tem os alunos da terceira idade, então, com bastante história para contar, né, com o senhor. Até vou deixar um convite para eles participar da UAT. Bora ali pertinho. É, falta homem, tem 98% dos alunos são mulheres e 2% homens. Então precisa ter mais homens ali. E a ideia de levar também um Jesuíno de Arruda, né, com os alunos. Então fazer um trabalho intergeracional. Então envolvendo realmente, colocando em contato, né, essas várias gerações. E para os jovens, né, conhecer um pouco mais da história do bairro onde eles moram, onde eles estudam. Então a ideia é mais ou menos essa mesmo, de estar trabalhando com relatos, mas também com fotografias, e até nós estamos vendo a possibilidade de inserir a TV educativa no processo e fazer também alguns vídeos sobre isso, né? Então, assim, é um projeto que a ideia é que não pare esse ano, né? Quer dizer, é um processo, a gente começa agora e vai crescendo, e sem ter uma data para terminar. Mas a ideia é essa, então, as pessoas que moram no bairro, que têm histórias para contar, né, já fica aí o convite para que eles possam entrar em contato. E, né, cheguei na procissão para trazer pedra, é, para fazer essa igreja. Era onde desce para a cidade, era assim, com a ladeira ali que a procissão foi buscar, cada um com cascalho. Eu tinha 8 para 9 anos, cada um com a pedrinha. A gente viu, acabou o campo de futebol, abriram ali cerca, então vai fazer igreja aqui, fazer igreja. Você passava, era demorado aquele tempo, né? Você passava ali cerca, nessa altura, você via uma cruz lá no fundo, umas velinhas acesas. Aí o povo foi indo, e a igreja começou a acelerar. Até que chegou o ponto que nós temos hoje, mas o que vem, o que era em volta aquilo ali, era tudo descampado, era tudo terra pura mesmo. Hoje é uma beleza que nós temos na vida, praticamente Bela Vista, né? Pertencendo mais quem criou aquilo lá, praticamente foi o povo da Vila Prada. Estendeu para cima ali. E o estádio? Como que... Luiz Augusto de Oliveira? Agora tem uma passagem, rapaz, que o Corinthians veio jogar ali. Meio campo era gramado, meio campo não era. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Colombo, era a linha do Corinthians. Roberto, esse cara, o Corinthians tinha bom de bola, contra o Estrela do Bela Vista. Metade era gramado, metade não era. E não tinha arquibancada, era um barranco. Ali na 6, ali onde fizeram aquilo, aquilo era um barranco. E quem veio adiar foi o Fiore Giotto, hoje falecido. E o comentarista, Leônidas da Silva. Olha. E eu cheguei, como nós estamos aqui, pertinho deles, certo? E dentro de falar, estamos dentro de São Carlos, irradiando o Estrela da Bela Vista, o time da cidade, contra o Corinthians Paulista. Estamos no esqueleto de arquibancada, ele fala. Ali foi uma coisa que deixou, marcou muito pra gente aquilo lá, viu? Depois tem foto da inauguração lá, né? Tem. Aí depois o tempo foi passando, né? Foram dando um jeitinho, melhorando, melhorando. Futebol na nossa cidade é difícil. E lá tá meio abandonado. Eu ouço o esporte de tarde. Estou pedindo para vereador, prefeito, dar uma mão para dar um jeito naquilo lá. Temos já o ginásio lá que tá parado. Lá, quanto dinheiro foi gasto ali? E nós não temos basquete, não temos vôlei, não temos ninguém. Sabe que daqui não tem gente boa? O Zé Roberto Guimarães jogou na basque. Hoje ele é o bom do vôlei. É verdade, o time da basque era o time massa. Era o time massa, e ele é o técnico que comanda tudo. Esse é o cara não podia também. Que tem gente pra isso, a não ser que as pessoas não querem, né? Ah, nós já tivemos um time na primeira divisão. O Grêmio Esportivo São Carlos, 76, 77. Eu assistia todos os jogos, eu tinha o quê? 10, 11 anos e eu assistia. Eu mudei pra São Carlos em 98. O time tá na primeira divisão. É. Eu lembro que teve um jogo com a Ponte Preta, que teve uma briga. Nossa senhora, nem lembro. Não, mas o Carlinhos toda vez que saiu pra jogar, eu lembro aquela vez que o... Taquaritinga? Taquaritinga. Que destruíram a cidade. Nossa senhora. É, destruíram literalmente a cidade, acabaram com a cidade. Nem carro dentro da garagem, nem não respeitou. É. Hoje eu não saio falado nenhum mais. Foi muito fanático nisso aí, né? A gente jogou futebol e gosta. A gente gostava, como você citou do Rui Barbosa. Em 59, eu joguei pro Fluminense aqui em São Carlos. Nós fizemos campeão contra a Portuguesa da Vila Nélia ali. Eu vi aquele campo lotado, rapaz, que eu nunca tinha visto na vida. Nunca tinha visto na vida dentro do Rui Barbosa antigo. De vez em quando eu passo por lá, para dar uma olhada, o que era antigamente e o que é hoje a escola, né? É transformar o campo numa pista de... Isso, ficou pequenininho ali também, né? É. De um lado que nós temos, de um lado só dá um progresso, do outro lado diminui. De um lado para o outro, né? É. O senhor está falando da parte de atleta? Conta das. Ele participou, não lembro, né? Mas ele participou, tinha corrida de bicicleta na Vila Prado, que ele também participou. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco você fala, vamos fazer um pequeno intervalinho. Opa! Ensino básico em revista. Vem, meu boi bonito, vem. pensar agora. Já deu meia-noite, já rompeu a aurora. Vem, meu boi bonito, vem dançar agora. Já deu meia-noite, já rompeu a aurora. Cavalo marinho, chega mais pra gente, faz uma misura pra toda essa gente. Cavalo marinho, chega mais pra gente, faz uma misura pra toda essa gente. Cavalo marinho, dança no terreiro, que a dona da casa tem muito dinheiro. Cavalo marinho, dança no terreiro, que a dona da casa tem muito dinheiro. Cavalo marinho, dança na calçada, que a dona da casa tem galinha assada. Cavalo marinho, dança na calçada, que a dona da casa tem galinha assada. Cavalo marinho, já são horas já, dá uma voltinha e vai pro teu lugar. Cavalo marinho, já são horas já, dá uma voltinha e vai pro teu lugar. Vem, meu boi bonito, vem, vamos embora. Já deu meia-noite, já rompeu a aurora. Vem, meu boi bonito, vamos nos embora. Já deu meia-noite, já rompeu a aurora. Vem, meu boi bonito, vamos nos embora. Já deu meia-noite, já rompeu a aurora. Vem, meu boi bonito, vamos nos embora. Já deu meia-noite, já rompeu a aurora. Amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico Revista. Hoje aqui conversando sobre Vila Prado com a professora Fernanda Ricciardi Cardinal, com o senhor Dinho Cardinal, professor Adilson Marques, o professor Clésio Aniceto e eu, o professor Toninho, e com os trabalhos técnicos do Henrique e da Débora. E a gente, no último bloco, vocês falavam sobre as corridas, né, ciclísticas da cidade. Fala um pouquinho pra gente. A corrida praticamente era organizada pelo Irineu Rios, falecido. Ele tinha uma oficina de bicicleta na Rua na Prado, com a Travessa 9. E ele sempre procurava fazer essas corridas, porque, é lógico, incentivava os meninos que tinham bicicleta, e para ele também era um meio melhor para o comércio. Ele alugava a bicicleta. Alugava a bicicleta, inclusive de domingo, a bicicleta, a molecada ia tudo lá para trazer bicicleta para ele na piscina aqui no mercado. Ele alugava ali até na hora do almoço. Então você vinha com a bicicleta passeando, gostoso. Você ficava lá até a hora de ir embora para levar a bicicleta de volta. E ele patrocinava muitas corridas, sabe? E eu, quando eu comecei a trabalhar na vida praticamente, né? Ser engraxado de sapato, essas coisas, tratar bicho da seda. Eu arrumei serviço numa firma na no fim da salão, irmãos Bertolo. José Bertolo, filhos de irmãos. E para mim sair lá da Teixeira de Barra, de vinha ali, era duro. Meu pai me comprou uma bicicleta de passeio, Hércules. Lá ia uma grelhinha, ai, trabalhava. Então, e de domingo, eu tinha um capricho, eu ia jogar bola, pegava essa bicicleta, parecida da Babilônia. Eu treinava. E eu tinha os colegas, que eram tudo com bicicleta especial, sabe? A Peugeot, o Milton Morgan, aquela famosa que tinha Peugeot, sobre um dedo assim, você... E eu sempre ia atrás. Ele chegava lá, parava, daí a pouco chegava eu também. E as provas de passeio aqui em São Carlos, tinha um cidadão, coitado de Deus que eu tenho, que ele mereça lá, né? Ele faturava todas as corridas. Todas as corridas ele faturava. Emílio Sorenzen, inclusive eu não sei se é parente da sua tia lá. Mas faturava, o cara é bom de bicicleta. Só que eu era um agricelo mais treinado, mano. Treinado para danar. E a turma deu uma bicicleta especial, as corridas. Não, você vai ter que correr, você tem que quebrar esse cara. O que você faz com nós, você tem que quebrar ele, ele não pode ganhar mais. Falei, a bicicleta dele tem câmbio embutido, a minha não tem. Você está pedalando bem. Chegou um belo dia lá, pô, carta lá, corrida, partida em frente ao Cine Joia. E o prêmio era uma bicicleta. Né? Não, antes foi uns um troféuzinho, assim, uma coisinha. Está lá até hoje. O professor Antônio Adolfo Lobe, que deu o tiro de partida. Os colegas me pegaram, foram na minha casa. Falaram, hoje você tem que correr. Vamos para lá que você vai ter que correr. Se você não correr hoje, né, cura você. Você já viu o que tinha que fazer, né? Aprontar mesmo. E eu me vi apertado, e entrei. Entrei nessa corrida, fiz a pregada no número das costas lá. Eu falei, ó, se eu não voltar, eu sumi para minha casa. Porque saía dali, descia a Travessa 7, pegava a Rua Larga, descia do Duarte Nunes, o Diocesano, e subia a Salão. 10 voltas. Vixe! É, vamos, saímos, né? Agora deu o tiro, o homem deu o tiro lá, saímos aquele pelotão ali, né? Tudo junto ali, aquele pelota, eu comecei já, ó. Ou tudo ou nada. Eu tava preparado, foi pra você, mas eu tava preparado, né? Arranquei, arranquei pra valer mesmo. Aí o Geraldo Irineu Rios, onde ele tá vivo, o GB, Geraldo, mora lá no Pacaembu. Saiu junto comigo. E o pelotão ficou pra trás. Aquele sistema, né? O pelotão vai conservando pra arrancada depois, né? Ele saiu comigo, descemos através da seta e peguemos a Duarte Nunes, o Diocesano. A hora que ele estava chegando na sala do Frei Diocesano, eu olhei para trás, vi o pelotão virando a esquina do antigo Barnavio ali, bem naquela bifurcação, e eu vi o pelotão virando. Eu falei, GB, puxa que os homens vêm vindo. Eu falei, não dá mais. Eu falei, então tchau. Aí eu vou falar, mas sou aqui o sarrafo para valer, meu. Tinha um preparo, graças a Deus, né? Comecei a largar todo mundo para trás, rapaz. E tinha um cidadão, cunhado Zé do Prado, filho do Paulo Cieto, não sei se chegou a conhecer, de pregada paulista. Ele marcava todas as voltas que eu dava. Você tá atrasando, você perdeu um minuto, você perdeu não sei o quê, tá, agora tá bom. É, que nem um técnico. Ele adorava eu, sabe? Ah, eu sei dizer que eu vou dizer pro senhor. Deu uma arrancada que a hora que os caras quiseram acordar, era tarde. Não deu mais tempo. Não deu mais tempo. Cheguei, dei quase uma volta neles. Caramba. Todo mundo pergunta, 10 voltas aqui. Não é muito longa, né? Mas você saiu da igreja de Santo Antônio, frente ao cinema ali, onde é o Banco do Brasil. Você seguia até atravessar a sede, descer, pegar a Rua Larga. E aqueles asfaltos bons, do jeito que era, né? Paralelepípedo, aquelas coisas aqui pra baixo. Subir, dar 10 voltas assim. Se você não tivesse preparado, velho, você não chegava. Aí cheguei, aquele abraço, tapa na cabeça e tudo, era o meu primo. E com a bicicleta Hércules. E não tinha câmbio embutido, não, a do rapaz tinha. E o câmbio ficava dentro do carretel traseiro. Nossa, aquilo era duro pra pedalar. Mas o que rendia, nossa senhora. Hoje a bicicleta, o peso do sapato pedala ela. É verdade. O peso do sapato pedala 18 marchas. Naquele tempo não, era 47 por 18. O volante 47 com a troca 18. E depois acabou, depois deu aquele troféuzinho, faz aquela alegria, aquela farra danada, sabe? Só o troféuzinho? Só o troféuzinho. Caramba! Ah, você está guardado até hoje. Então você está em casa, está na sua casa, né? Está na casa do senhor. Está em casa. Então está lá até hoje guardado. Antônio Adolfo Lobe que me entregou aqui lá. Para ele. Ah, foi a alegria da turma, né? O rapaz, coitado. Aí nem correr não se metia mais. Só voltando um pouquinho, a frente da igreja Santo Antônio não era igual hoje, né? Era diferente antigamente. Eles mudaram um pouco a estrutura dela na frente, mas né? Mas mesmo assim ali o jardim morta, tudo, diferente. Tudo. Eu lembro porque eu ia namorar as meninas ali que saía da quermesse e sentava. Você lembra da quermesse também? Meus pais se conheceram na quermesse. E a gente ia na quermesse ali, era a famosa quermesse da Santo Antônio. Como é que era? O programa de alto-falante lá? É o. E aí tinha o papelzinho. Correio Elegante? Correio Elegante. E aí, uma outra figura mítica da Vila Prada é o João Hatt, né? Puxa vida, presidente do Estrela. Isso. Ah, muito, muito. Eu disputei o juvenil pro Estrela Bela Vista. Depois pro Amador, eu já não quis ficar mais lá, sabe? O João Hatt foi um grande batalhador, viu? Muito grande. Aí eu falo, tudo, critica todo mundo, não sabe criticar, né? Tacar pedra na janela dos outros é fácil. O João Rato foi um cara que lutou muito pelo esporte. Enfim, depois surgiu aquele jogo aí que a gente não entende direito. Ele andou meio sumido e tal. E construiu um campo de futebol. Construiu, onde está lá o campo até hoje. Quem veio inaugurar aquele campo lá foi o Palmeiras. Era o João Mendonça Falcão, era o presidente da Federação Paulista de Futebol. E o José Tiburcio do Prado Neto era o presidente do Bandeirantes e delegado da segunda divisão do estado de São Paulo. Aquela noite, os dois estavam, nossa senhora, abraçada, eu credo. O Palmeiras tinha o Nardo, que foi jogador do Corinthians, que esse cara bom de bola que tinha, viu? Vieram inaugurar o campo de estrela lá. Quatro lâmpadas, aquela posse, não, os caras estão jogando com a vela na ponta da chuteira, viu? É chabó. Mas o senhor, por exemplo, chegou a conhecer, apesar de eles não terem morado na Vila Prado, conheceu o Golias, o saudoso, o Jair Rodrigues, saudoso? O Jair Rodrigues eu vi de perto. O Golias só mais por entrevista, os programas dele. Mas os pontinhos que ele frequentou, eu conheci bastante. O general Osório, perto dos Gulo ali, né, que tinha família ali e tudo. E onde é hoje a rotatória da Avenida São Carlos, lá no fim, tinha uma rua que subia para Leopoldo Prado, que era a passagem da linha do trem, e tinha mais para baixo uma passagem da linha do trem estreita, que a parte de Babilônia, Água Vermelha, é o trenzinho a fogo. Até eu estava citando para a Fernanda, que ali tem aquele cantista do Batista R7, tem um pontilhão ali. E hoje o povo não transita mais por ali. Que saía na estrada como que vai pelo Morumbi ali, para a estrada do Broa. Entendeu? Ali tem um armazém. Ele foi muito ali também. O Golias, tanto ele como o Théo Carreiro. Ah, é? Que canta música de viola, cantava. Vamos falar mais sobre isso aí no próximo bloco. Vou fazer mais um intervalinho, voltamos já já. Ensino Básico em Revista. Dos cabelos longos de sua cabeça, se você deixou crescer de um ano pra cá. Eu desconfio dos cabelos longos. Eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça, se você deixou crescer de um ano pra cá. Eu desconfio de sua cabeça. Eu desconfio no sentido estrito. Eu desconfio no sentido lato. Eu desconfio dos cabelos longos. Eu desconfio do diabo a quatro. De um ano pra cá. Eu desconfio dos cabelos longos. Eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça, se você deixou crescer de um ano pra cá. Eu desconfio de sua cabeça. Eu desconfio no sentido estrito. Eu desconfio no sentido lato. Eu desconfio dos cabelos longos. Eu desconfio do diabo a quatro. Do diabo a quatro. Do diabo a quatro. Do diabo a quatro. Do diabo a quatro. Do diabo a quatro. Do diabo a quatro. Do diabo a quatro. Do diabo a quatro. Olha esse menino. Olha esse menino. Eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça, se você deixou crescer de um ano pra cá. Eu desconfio dos cabelos longos. Eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça, se você deixou crescer de um ano pra cá, viu? Eu desconfio do sentido estrito. Eu desconfio no sentido lato. Eu desconfio dos cabelos longos. Eu desconfio do estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico e Revista, hoje falando aqui um pouquinho sobre a história da Vila Prado. Mas não uma história formal, né? Mas um bate-papo sobre a Vila Prado, principalmente aqui, né? Nós estamos aqui com o seu Dinho, né? O seu Dinho tá deliciando a gente com a história da Vila Prado. Também estão no estúdio a professora Fernanda Rissardi Cardinal, que é coordenadora da Escola Jesuíno da Arruda, professora Adilson Marques, professor Clésio e eu, professor Toninho. Os trabalhos técnicos estão a cargo do Henrique e da Débora Tento. No último bloco... Falamos das personalidades de São Carlos. Isso. As pessoas famosas. O que mais que o senhor conheceu assim, que famoso aqui da cidade? O senhor falou do Tião Carreiro, né? Tião Carreiro. Música sertaneja. Igual ele, tá difícil parecer. Pode aparecer igual, melhor que ele. Eu acredito. Mas o Tião Carreiro era daqui ou era o Pardinho? Não, o Tião Carreiro. O Tião Carreiro? É. Inclusive, ele deve ter parente do Cruzeiro do Sul. Ah, é. E famoso assim, sem ser da bom, Tonico Tinoco, já são falecidos, conheci bastante, Pedro Bento, Zé da Estrada. Eles vinham muito no circo, ali perto de casa, que é do Bira-Bira. E a gente sempre ali, mas tinha aquele contato com ele quando chegava, a gente entrava, aquele bate-papo, gostava, né? E sem ser da música caipira, outra pessoa, que foi um nome muito grande no esporte de São Carlos, além de outros, hein? Foi o Zuza. Eu não me recordo o nome dele direito. Jogou pelo Guarani, jogou pelo Corinthians, jogou diversos times. Eu, quando era mocinho, ele já era veterano, velho, vadanassa. Cheguei um dia, assisti jogo dele, pelo campeonato amador da cidade. Era uma pessoa que, nossa senhora, era excelente. Não só profissional bola e bola. Hoje, o cara seria um milionário. Como teve o Chico Preto. Que hoje está lá em memória também na Vila Prata, Santo Antônio de Pádua. Muitos outros jogadores que a gente conheceu aí, gente famosa que marcou na história do esporte. E marcou bastante, viu? Também, desculpa, tinha muito corrida a pé, né? Pedro-cristianismo, né? Tinha. Quem era sempre os favoritos era o Zequinha e o Biju, irmão dele. Fazia uma fábrica de colchão na Travessa 8, ali antes de chegar na Rua Larga. Inclusive o Biju, coitado, ele perdeu a mulher logo cedo, que ia casar. Ele era casado com a irmã do Alfredo Nussi, que deu boxe lá. Perdeu ela novinha de tudo. E depois de muito tempo também foi ele. Ele era um rapaz reservado, rapaz. Eu nunca esperava, né? Forte, praticava esporte, não tinha vício de bebida, nada, dormi tarde. Era um cara super reservado. Aí o Zequinha também foi se encolhendo, desamparado, aí a mulher largou dele também para ajudar, né? Fez o círculo completo, até que chegou a hora que ele partiu de uma corrida a pé. Era muito eles dois. Antes dele, era o Lindo Mahara, que era do ganhador, pelo tiro de guerra. Aquele tempo era TG-043. Então o Lindo Mahara corria bastante também. Mas o Zequinho e o irmão dele lá eram os corrida a pé e deixava por conta deles. E aqui pro lado da Santo Antônio, aquele tempo não era quadrilha, era pequeno. Um cidadão chamado Pilome Salacier, um moreno alto. Aquele Deus me livre, rapaz. Podia vir quem quisesse. Aí, Ademar Ferreira da Silva no pulo e ele na corrida. Corria muito, homem. Muito bom, magrinho, alto, mulato. Teve uns caras muito bons aqui, viu? Tive o prazer de conhecer. Como tive o prazer na vida também no esporte, não sou para merecer, viu? Mas tive a sorte de ver o Palmeiras com o timão que eles tiveram. Hoje é papagaiada. Hoje é papagaiada. Não dá, não é possível o jogador que está ganhando para apresentar o futebol que apresenta, rapaz. O São Paulo, o tempo do Bauer, o Corinthians com o Rivelino. Quem que tem hoje? Que time que tem um jogador bom? E time tudo devendo. Então a gente vê o que a gente viu no passado. Eu saía daqui para assistir jogo em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Que tempo tinha o trem das 7, 10 para 7 da manhã. Chegava em São Paulo 10 para as 11. Eu pegava o trem às 6 horas, chegava aqui quase 3 horas da madrugada. Mas era gostoso, né? Você via, assim, a coisa que marcou na minha infância, no esporte que eu mais gostei na vida, foi o futebol. Eu parei no futebol de salão com os médicos de São Carlos, eu estava com 62 anos. Uhum. Até 62 anos, eu brinquei com esses, graças a Deus. Um dia minha mãe estava doente e levei mal um médico. O João Ortega, você já fala. Pegamos lá e estava na minha mãe. Ô, oh, bichão, agora é nós dois. Depois, quando você terminar, eu falo, agora é nós dois. O que, que é, João? Foi duas terça-feiras que você não aparece mais. Aqui na Federal, meu irmão. No ginásio da Federal. Não está dizendo na Redenção. Eu falei, não, João, não é nada, não. Não, duas terça-feiras que você não aparece. O que é que está acontecendo? Alguém fez alguma para você? Eu falei, não, graças a Deus, não. Estou tranquilo, considero todo mundo. Então, o que, que é? Feijão, não dá mais. Vocês são novos, velho. O Sidney, aquele gastrointestinal que tem pela Santa Casa ali. O Érico, o André, aquela família médica que tinha. Vocês são do cara novo, tão velho, pô. E falou, por quê? Quantos anos você tem? Eu tô com 62, João. Falei, o quê? Aí minha mãe falou, doutor, ele é de 38. Tá certo, você para mesmo. Então, ó. Chega, não dá mais, né? Você tem raciocínio, mas as pernas não ajudam mais. Pernas não governam, não. Você pode pensar como você vai fazer mais. O bonde não circulava na Vila Prado? Não, o bonde, você viu, pra gente vir na Santa Casa, naquele lugar lá, a gente tinha que vir lá no Diocesano, pegar o bonde, que era o ponto final dele ali. Ou senão, você descia e pegava ali no Gênio Franco. Sabe, o portão de Gênio Franco ali, ele descia ali. Aí ele ia até na Rui Barbosa, com aquele fundão, ia lá na igreja, perto da Leda, lá, São Sebastião. Descia lá, depois a avenida pegava 28. Para depois subir, para depois ir lá para Santa Casa. Então a gente muitas vezes descia ali a pé e cortava pelo lugar que eu disse para vocês, o posto Biquinha. Passava numa pinguela lá e subia, cortava aquele eucalipto que tinha ali na Vila Pureza. Chegava na Santa Casa primeiro que o bonde. Aí, o bonde foi gostoso, ó. Foi muitas passagens boas também, viu? Tempo de infância, né? Colocar bombinha no trilho do bonde. É. Tinha o bonde da carne? Tinha o bonde da carne verde. É, era o bonde da carne verde. Olha, o senhor me lembrou uma coisa. Hoje o preço da carne tá caro, não? Eu não me recordo o ano que foi que surgiu aquela musiquinha de carnaval, o boi da cara preta. Não sei se o senhor tá lembrado. É. E eu trabalhava de engraxado, com a caixinha nas costas. Mas engraxamos, que hoje é tênis, quase a maior parte, né? E ganhava meu dia, graças a Deus, né? E o bonde vinha ali no mercado, no matadouro, lá embaixo, para a Santa Casa, trazia carne ali, pernil grande. Surgiu o problema da carne, que parece estava fazendo efeito na saúde do homem. Olha lá, o boi da cara preta, o neném tem medo de careta, tá. Ninguém comprava mais carne. Ninguém. E eu presenciei muitas vezes caminhão da prefeitura. Fez pernil inteiro, rapaz, jogado na carroceria. Pra destruir aquilo, pra não vender. Hoje já não, né, velho? Hoje você chega lá, desculpa meu ponto de vista, tô apontando você. Você chega no barcão de um açougue, você virou, pois não, você pode vender. Não, não. Aquela carne lá, o que, que é? Alcatra, é? Quanto é que tá o quilo? Tá 22. Eu falo, pô, mas tá claro, nossa, 22. Você fala assim pro cara, ó, me dá 3 quilos pra mim. Me dá 3 quilos pra mim. O açougueiro mais do que depressa, viu que você deixou o carro na porta, entrou lá, você chega de bicicleta, é uns 500. Né? É isso, gente. Olha, infelizmente o nosso programa está terminando. Quero agradecer muito a presença do Dinho aqui, tá? Desculpa o meio de eu me expressar, hein? Acho que a gente queria mesmo. Foi muito bom. Bem vivencial, né? É alguém que viveu. Me fez eu viajar no tempo agora. Você tinha alguma coisa para dizer? É, só convidar as pessoas que estiverem ouvindo que quiserem também dar um depoimento, como esse que o Soldinho deu, procura a gente lá na UAT, lá no, na FESC 2, né, na Vila Prado. É ali na 9, como já nossa conversa, é ali na 9 ou na 10? É, Rua Itália, eu não sei qual. Ah, Rua Itália, atravessa 8. Não é da Vila Prado. Eu passo de vez em quando ali. Eu então, passo e eu vou. Tem um convite para tomar um café com a gente. Eu vou muito na casa de frios. Ali no, na esquerda do Luizão, depois eu venho por ali. E subindo, descendo um pouquinho aí onde vocês estão, tem uma moça que trabalha muitos anos com nós na fábrica, se aposentou e hoje ela teve derrame. Então a gente passa sempre por ali. Mãe daquela que trabalha no escritório do Emílio lá. Então você passa o dia, né? Que é, os encontros são de quarta-feira, das 14 às 16 horas. Todas as quartas-feiras. Para dar charada, é meio difícil, mas não tem tempo. Tá bonito, né? Quero convidar os ouvintes para que estejam conosco na próxima semana, sempre às quintas-feiras, às 17 horas, com reprise aos sábados, às 3 horas da tarde, tá? Sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Diferente. É muito importante a relação entre o que se aprende na escola e na vida. Converse com